Atenção em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia, Marciano Tolentino. Produção e apresentação, uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. E hoje o Brasil mais uma vez entra em campo, né? O Brasil, você pode estar me ouvindo agora e o jogo já ter terminado, né? Porque cada rádio transmite num horário diferente. Mas hoje o Brasil entra em campo contra o México. Eu acho que o jogo mais difícil do Brasil já passou, que foi contra a Croácia. Mas alguns resultados deixam a gente de cabeça em pé. Algumas zebras, por exemplo, a Costa do Marfim ganhar do Japão de 2-1, a Costa Rica ganhar de 3-1 do Uruguai, e a maior zebra de todas as Copas de todos os tempos, a Holanda dar um chocolate, humilhar a campeã do mundo, a Espanha, com 5-1 e com a sensação de que ficou de bom tamanho para a Espanha, porque se a Holanda apertasse mais um pouquinho, ia ser uma goleada daquelas vexaminosas, né? Já foi de 5-1. Mas no finalzinho do jogo, o Casillas, que entregou o ouro naquela bola que ele deu no pé do centroavante, ele fez duas defesas monumentais e teve um holandês que ainda perdeu um gol com um gol escancarado. Então poderia ter sido 8, 9, 10. Ninguém, nunca, jamais, em tempo algum, alguém ia imaginar um resultado desse. E pode jogar mil vezes Holanda e Espanha que nunca mais vai dar esse resultado, né? Então, as outras seleções, o Brasil principalmente, mesmo porque o México sempre foi um adversário enjoado, né? Embora pelo jogo que ele fez com Camarões, ganhou de 1-0, mas não mostrou um futebol muito bom, não. Mas o Brasil também não mostrou. Então vamos ver hoje, torcer pela nossa seleção verde-amarela. Eu começo trazendo aí, de Paulo e Paulino, O Que Eu Sou Sem Você. Sem você, coração vazio, no peito tão frio, chorando e querendo te ver. Converso com a lua e saio pra rua, tentando te encontrar. Depois dos embalos, das noites perdidas, sozinho eu fico a pensar. Eu sou sem você. Nada, nada, nada. Sem você, o que é que eu sou? Nada, nada, nada. O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada. Sem você, o que é que eu sou? Noites perdidas, sozinho eu fico a pensar. Ai, ai, ai. O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada. Sem você, o que é que eu desceu, viu o seu rosto, e o automóvel que por mim passou,

já que não vai no blá blá blá, bota preço nesse trem. Blá blá blá, se eu não conseguir alguém, mas nunca me faltam bem, é duas, três por noitada. Tenho carrão e roupa só de etiqueta, meu pai tem uma grana preta e muito boi na internada. E nos meus gastos o meu pai nunca deu breque, em branco ele assina os cheques, o que eu quiser eu resolvo. Uma princesa que no meu plano eu não tinha, hoje ela caiu na minha, diz que amanhã quer de novo, mas se for no blá blá blá, ela me vem com iê, já que não vai no blá blá blá, bota preço nesse trem, bota preço nesse trem, e chega de iê. Bota preço nesse trem e chega de ei, ei, ei, já que não vai no blá blá blá, bota preço nesse trem. Delei Dorivan, bota preço nesse trem pro Charles Fonseca Viana. Eu não sei onde ele mora, porque ele não me contou, mas é meu mais novo amigo do Facebook no perfil número 2. Charles, seja muito bem-vindo, um abração para você, viu? Ela é bonitinha demais da conta. Paula Fernandes, Navegar em Mim. Sensações vividas, eu anulo em mim a promessa feita. Eu desfaço o sonho de amor por toda a vida. Vou engano, acerto, você me amou. Afinal de amor, você não sabe nada. Foi o erro aceitar o seu gesto de amor. No final, a dor me fez sua morada. Ao lugar me amar, precisa me aceitar. Assim como eu sou, imperfeito amor, que custa me amar, precisa ter o dom, tem mais que seduzir, navegar em mim, ei, ei, navegar em mim. sensações vividas, eu anulo em mim a promessa feita. Eu desfaço o sonho de amor por toda a vida. Vou enganosa que você me amou. Afinal de amor você não sabe nada. Foi um erro aceitar o seu gesto de amor. Afinal a dor fez sua morada. Ao me enganar, me amar, precisa me aceitar. Assim como eu sou, imperfeito amor. Quem quiser me amar, precisa ter o dom. Tem mais que seduzir, navegar em mim. Ei, ei, navegar em mim. Precisa ter o dom, tem mais que seduzir, navegar em mim. Ao brincar, me amar, ei, ei, amar, ei, ei, amar. Quem quiser me amar, precisa ter o dom, tem mais que seduzir, navegar em mim. Ei, ei, navegar em mim. Paula Fernandes, Navegar em Mim, para Stan S. Rita, de Uberlândia, nas Minas Gerais, chegando para fazer parte do nosso Facebook do perfil número 1. Manda um abraço para meu irmão Marcelo Aguiar, que ele veio me fazer uma visita aqui em Brasília, para muita alegria minha, né? Veio ele, a Dirce, o Ian. Minha família está meio destroçada com a morte repentina do meu irmão Wellington Aguiar, né? Uma pessoa extraordinária, maravilhosa, que vocês conheceram, fazendo o grande personagem dele, que foi o Tica Boco, né? Ele sofreu um infarto fulminante dentro do hospital, na mão do médico, e infelizmente não puderam fazer nada, né? E a família está assim meio destroçada, a gente está se agarrando uns aos outros para tentar voltar a viver, né? Um amigo meu falou assim: não, Cleiton, mas a vida segue. Falei: segue, mas bem pior um pouquinho, né? Segue faltando um pedaço. Não tem outra, a gente não tem outra alternativa, a gente tem que viver realmente, né? No próximo bloco, eu vou trazer Ataíde Alexandre, Daniel e Michel Teloff. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Na trilha sonora da vida do Adolfo Braga, lá de Franca, São Paulo. Cleiton, eu acompanhei durante muitos anos seus programas na Rádio Nacional de Brasília e na Rádio Nacional da Amazônia. Hoje eu moro aqui em Franca, do estado de São Paulo, e descobri o seu programa pela internet e achei muito bom. E eu gostaria que você lembrasse uma música que fez parte da minha vida. Tá aí, na trilha sonora da vida do Adolfo Braga, em Franca, São Paulo, Ataíde Alexandre, Deus Me Livre. Oi, Zezé. Oi, Luciano. Fala, Luciano. Vamos cantar uma música junto? Vambora, rapaz. Que música? Essa aqui, ó. Te amo, mas não quero. Caramba, essa música é maravilhosa, Alexandre. Deixa comigo. Nem te ouvir e nem te olhar. Por isso, Deus me livre. Eu tenho medo de voltar. Me fez sofrer demais. Mas te olhando eu fico bobo. Por isso Deus me livre de encarar você de novo. Te amo, mas vivo a fugir desse amor. Não dá pra ficar cara a cara. Eu quero esquecer, mas se vejo você, coração dispara. Por isso eu não quero.

que seja do jeito que for. Mar, amar, amor, se a dor, quero mais dessa dor. Quero meu peito repleto de tudo que eu possa abraçar. Quero a sede e a fome eternas de amar e amar e amar. Vida, vida, vida, que seja do jeito que for. Mar, amar, amor, se a dor quer mais dessa dor. Quero meu peito repleto de tudo que eu possa abraçar. Quero a sede e a fome eternas de amar e amar e amar. Vida, vida, vida. Vida. Daniel, maravilha pro meu conterrâneo Tiago Rodrigues, lá de Coromandel, que está chegando para fazer parte do nosso Facebook perfil número 2. Eu quero lembrar que a nossa Rádio 95 FM está fora do ar, por luto, né, por causa da morte do meu irmão, o Hélito Aguiar. Nós tiramos a rádio do ar, deixa passar um tempo, depois a gente volta, para, né, a gente vai tocar o sonho do meu irmão, porque a rádio era o sonho do meu irmão. Infelizmente ele não vai poder viver este sonho, mas nós vamos viver por ele, em memória dele, né? Então, nós vamos ficar mais algum tempo fora do ar. Quando a gente volta com a programação definitiva, tá bom? Michel Teló, Levemente Alterado. E aí, tá tudo girando aí? Relaxa aí, que eu tô bem. Vim de carona, então nem vem. Eu não vou ficar em casa hoje. Eu vim aqui pra encontrar você. Vamos festar até amanhecer. E a noite apenas começou. Oh, oh, oh, bem. E tá tudo girando, tá tudo embaçado. Mas não tô mesmo, não tô levemente alterado. Tudo girando, tá tudo embaçado. Mas não tô mesmo, não tô levemente alterado. Pra encontrar você, vamos festar até amanhecer. E a noite apenas começou. Oh, oh, oh. E tá tudo girando, tá tudo embaçado. Mas eu tô mesmo, não tô levemente alterado. Tudo girando, tá tudo embaçado. Mas eu tô mesmo, não tô levemente alterado. Tudo girando, tá tudo embaçado. Mas eu tô mesmo. Alterado, tudo girando, tá tudo embaçado. Mas eu tô mesmo, não tô levemente alterado. Vamos ver a turma cantando, como é que é? E tá tudo girando, tá. Mas eu tô mesmo, não. Relaxa aí, que eu tô bem. Eu mostrei a música nova de Michel Teló, Levemente Alterado, para o pastor Eliel Raquel Cardoso. Ele é de Alexânia, lá no estado de Goiás, mas está morando agora na minha terra, lá em Coromandel, e chega para fazer parte do nosso Facebook perfil número 2. Pastor, seja muito bem-vindo, um abração para o senhor, tá bom? No próximo bloco, prudência e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Anteontem, domingo, dia 15 de junho, aconteceu um acidente com o ônibus da dupla Marcos e Belucci. E nesse acidente, 9 pessoas ficaram feridas e, infelizmente, o baixista da banda, Rafael Salles, morreu no local do acidente. A banda tinha, a dupla tinha feito um show em Cáceres, no Mato Grosso, e logo depois do show, de madrugada, eles saíram com um ônibus, certamente para um outro compromisso, e aconteceu esse acidente. Olha, que eu me lembre agora, assim, de cabeça, desde o, acho que o primeiro que morreu no acidente de carro foi Chico Alves, ainda lá pelos anos 30. Depois nós perdemos o Evaldo Braga, um cantor que estava fazendo um sucesso enorme. Antes dele morreu o Belmonte, da dupla Belmonte e Amaraí. Morreu também o grande cantor Jessé. O saudoso João Paulo, que fazia dupla com Daniel. O grande Gonzaguinha. E o ídolo popular Carlos Alexandre. Todos eles perderam a vida por sair depois de shows para fazer viagens à noite. Quem trabalha com música sabe que a gente, quando termina um show, a gente está completamente exausto, tanto o cantor quanto os músicos, porque é uma entrega muito grande. Só que é o seguinte, o sertanejo, principalmente, gosta de cantar mais do que tudo na vida. Ele nem se preocupa com o dinheiro que está ganhando, nem nada. Isso é consequência. O que o sertanejo gosta de fazer é cantar. Então, quando aparecem os shows, eles não tomam o cuidado, principalmente os empresários. O empresário pensa só no dinheiro mesmo, e para ele tá, o artista está, ele tá pouco se lixando para o artista, né? E às vezes submetem os artistas a essas loucuras, né, de terminar um show e, ao invés de ir descansar, já entra no ônibus para viajar, porque o outro show é 1.000 quilômetros daquele, né? O Brasil é um país grande demais e os empresários não conseguem fazer uma agenda mais humana para que as pessoas possam cumprir, possam terminar o show, dormir, ir para o hotel, dormir, descansar, depois, a hora que acordar, tomar um café bem reforçado e viajar. Não, eles, na ganância, termina o show e já vai direto. Eu tenho vários amigos que fazem isso e eu vivo dizendo para eles, não façam isso é um perigo. Eu há muito tempo que eu não viajo depois das 8 horas da noite. Se não der tempo de chegar, eu dispenso o show, mas eu não submeto a minha turma a essa loucura. Então a dica de hoje, é aqueles que estiverem me ouvindo, os artistas, os empresários e principalmente os empresários, que ele pense um pouco nos seus artistas e menos no dinheiro, né? A dupla não estava no ônibus, né? Porque a dupla normalmente vai de avião, mas os músicos, os técnicos estavam todos dentro do ônibus e foram vítima mais uma vez dessas agendas loucas que fica pensando apenas no sucesso e esquece o principal, que é preservar a vida daqueles que fazem o sucesso. Prudência e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. A música mais executada no ano de 2013, Bruno e Marrone, do Carlos Cola, Vidro Fumê. Eu fui atrás, em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu te vi entrando num carro importado de vidro fumê. Quando você chegou em casa, eu te tratei naturalmente, e quando fiz amor calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui

Cristiano Araújo cantou para minha amiga Arla Maia, ela da Princesa FM de Dianópolis, Tocantins, Amor da Gente. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Biai Goiá, alma triste. Retorna à terra, alma impura de um pecador, e o ser supremo lhe deu por berço, pobre cidade do interior. Nasceu, cresceu, chorou e sofreu as duras penas do Criador, mas numa prova ele fracassa e se afoga na própria dor. Pois eis que surge em seu caminho, tal qual espada em forma de flor, a deusa linda de seus amores, que em outras feras lhe deu calor. Desesperado se vê perdido, por ter no mundo já dividido com outro alguém o seu amor. Sou eu, Senhor, essa alma triste que cumpre as minas mais doloridas, viver com uma pensando em outra, que é o sonho de minha vida. Que cumpre a cena mais dolorida, me perfuma pensando em outra, que é o sonho de minha vida. Relembrando Goiá, Biai Goiá, alma triste. A frase irretocável de hoje é um ditado lá da minha terra, um ditado mineiro. Chuva é igual discutir com mulher. Quando você acha que acabou, lá vem outra pancada. Chuva é igual discutir com mulher. Quando você acha que acabou, lá vem outra pancada. É de jeitinho, né? No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Ari Veloso. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje é dia do programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão. Você que me acompanha pelo rádio pode me ver na televisão de qualquer lugar do Brasil ou do mundo pelo site www.rbtv.com.br no horário do programa mesmo, às 23 horas, viu? www.rbtv.com.br. Você pode me assistir nas mais de 200 cidades que já tem o sinal local da Rede Brasil de televisão e também de qualquer lugar do Brasil no canal 1 da TV Oi, canal 133 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT e 714 da CTBC. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, recebendo hoje o governador do Mato Grosso do Sul, André Puccinelli. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Ari Veloso, Pura Paixão. Você, o meu céu é mais azul. Sem você, o mundo é sem cor, me perco na solidão. Nunca esperava em encontrar alguém tão especial que me fizesse amar assim, uma luz na escuridão. Antes de você, o meu sol não iluminava a primavera sem flor. Não esperava encontrar o amor, pura paixão.